Eu pedi perdão a ele. Querida Julie, fiquei muito feliz por saber que você colocou a humildade em prática, pedindo perdão a Michael por criticá-lo tanto. E como é belo que sua humildade o tenha tocado a ponto de fazê-lo reconhecer suas próprias fraquezas. Nas palavras do poeta francês Théophile Gautier, o orgulho deixa o coração humano assim que o amor se faz presente. O amor é o sol que derrete o gelo de nosso orgulho e nos permite dizer: eu estava errada. Por favor, perdoe-me. Só queria lhe dizer que a sua carta me alegrou de um modo especial. Tenho o palpite de que, em breve, seu casamento verá melhores dias. Com amor, Lily.